3153, decolou de Salvador aos 36, chame o controle em 120.8. Bom voo e bom dia. Obrigado, bom dia, até 3153. Gente, aguarde copo. Controle Salvador, tá 3153, bom dia. Tá 3153, bom dia, contato radar. Suba para o nível 360, da presente Leda, após Leda Bridge. 360, direto Leda, após Bridge, 3153. Papatango, Whisky, Mike, Alfa, pronto, cópia? Papatango, Whisky, Mike, Alfa, autorizado, Sierra, Delta, Papá, Novembro, nível 380, saída Arpo, transição Elefa, após conforme rota do plano de voo. Pista 197, com primeira curva à direita, acione 5127, frequência do controle 120.8. Espera 1-0, 9809, está autorizado alinhar e decolada 1-0, vento é de 1-20 graus com uma dúzia de nós. Alinha e decolada 10, 9809. Estejamento correto, reporte pronto. Papatango, Whisky, Mike, Alfa, confirme e pessoa de bordo. A bordo. Estacionamento Itaque, chame a torre na frequência 1-8-95, bom voo. Estabilizou no Quebec. Quebec, torre no 895. 1895, Quebec. Mike Alpha, livre acionamento, chame táxi. Salido 9809, decolou de Salvador aos 39, controle em 120.8. Bom voo, bom dia. 208, muito obrigado, bom fim de semana a todos. Torre Salvador, bom dia, Papatango, Whisky, Kilo Quebec, final da 1-0, intenção em pouso na 1-5. Ok, reporte para o cancelamento do plano, informa o vento de 1-0 graus, uma dúzia de nós. Já para o cancelamento, mantém visuais, Quebec. Ok, o plano cancelado aos 4-0, mantém-se em condições visuais, reporte interceptando a final da 1-7. Vai estar interceptando a final da 1-7, Quebec. Qual o estacionamento do Whisky, Quebec, Kilo? Kilo Quebec, perdão. Aerostar, o Quebec. Copiou, torre. Aerostar pro Whisky, Kilo Quebec. Afirmativo, ciente, Aerostar. Azul 4298, bom dia, aciona identificação, autorizada chegada a Mari, desça para o nível 050, QNH 1098. Whisky Mike Alpha, tá livre o táxi, chame para ingresso na 17. Pensando na final da 17, Whisky Quebec. Whisky Quebec, tá livre o pouso na 17, cheque o trem, vento de 1 no 10 graus, 14 nós, que negar 1 no 08. Baixado e travado, livre o pouso na 17, Whisky Quebec. Na 3153, Centro Recife, na 251, na 3325. Gente, agora com Recife, da 3153, obrigado, bom dia. Whisky Mike Alpha, mantenha a posição, aguarde para ingresso. Whisky Mike Alpha, está livre ingresso na 17, reporte alinhado e pronto para a decolagem. Whisky Kilo Quebec no solo aos 44, para fazer um backtrack para o pátio da Aerostar, atento ao HS saindo do pátio agora ali, ingressando na pista, ok? Azul 4234, pronto, cobra. Azul 4234, autorizado Recife, via Upper Whisky 58, saída Puca, transição Caju, pista 1-0 com primeira curva à esquerda. Acione 5160, frequência do controle 120, decimal 8. Azul 4234, cotejamento correto, reporte pronto para puxa, acionamento, remota 03, pátio 3. Na posição 5, confirme? Ciente, obrigada. Mike Alpha está autorizado a alinhar e decolada 17, o vento é de 120 graus com uma dúzia de nós. Que Mike Alpha decolou de Salvador aos 47, chame o controle em 120.8, bom voo, bom dia. 208, obrigado, bom fim de semana. Controle, bom dia, Papatango, Whisky Mike Alpha. Mike Alpha, contato radar, suba para o nível 3, suba inicialmente ao nível 100 na saída Arbor. 100, saída Arbor, Whisky Mike Alpha. Whisky Mike Alpha, Elefa da presente. Direto Elefa para o Whisky Mike Alpha. Série do 9809, Vitória da Conquista da presente. Direto Conquista, 9809, obrigado. Azul 4298, após a posição ITAP, desça para 2000 pés, QNH 1098, reporta estabilizado na LS X-Ray da pista na zero. Após o caso de existência, relaxa aqui, LS 08, chamar ligado. 2098. Whisky Mike Alpha, desconsidere restrição, suba para o nível 380. 380 para Whisky Mike Alpha. Lono 922, desça para o nível 050 e QNH 1098. Para o 050, vou para o 922. Autorizado, no 922. Do 9809, Centro Recife no 260, no 288. 260, 288. Do 9809, obrigado. 922, desça para 3.000 pés, que negar 1-0 no 8. 3.000 e 18, Papa Tango Whisky Mike Alpha, suba para o nível 380, Centro Recife 1260 no 288. 260 288, isso, Mike Alpha. Paulo Salvador, bom dia, USAN 3179. USAN 3179, centro da informação novembro, confirma? Ciente. USAN 3179, pronto, copy? Pronto. USAN 3179, autorizado Guarulhos, via UP, Zulu 16, até Bravo, até o Zulu, após conforme rota do plano de voo. Nível autorizado 340, saída da Eule, da Bridge, pista 1-0 com primeira curva à direita. Acione 5174, frequência do controle 120, decimal 8. 340 Guarulhos, da Bridge Zulu 16 até Bravo até o Zulu, da Eule, da decola da 110, da Eule e Bridge, 5174 e 208. Portão 3179, cotejamento correto, resposta pronta para puxacionamento, portão 05. Cortará puxacionamento, portão 05, portão 3179. Checado. Informa o helicóptero que vai iniciar a decolagem a aproximadamente 3 milhas da cabeceira no 7 e aguardará sua passagem para o pouso na 17, ok? Gente, com a 2 aviões. Baixa, travou, 4298. Azul 4298, está autorizado o pouso na 10, o vento é de 1-10 graus, com 14 nós, que negar 10, 18. O pouso precisa 0-18, 4298. Azul 4234, prossiga. Com certeza, aguarde um instante, já entraremos em contato. Quilo Quilo Lima, acione 5150. Lima, confirme apenas a procedência e o POB. Quilo Quilo Lima, reporte rotatório. Quilo 922, Completa a aproximação, torre 9895. 18-1. 18-95. 18-95. Bom dia, Gol 1922, localizador da 1-0. Bom dia, Gol 1922, aguarde pista limpa, posso ir? Guardando 922. Azul 1498, solo 58, livrar à direita, chame o solo 21 da Espal 9, tenha um bom dia. 219, bom dia, Azul 4293. Já está iniciando a decolagem, confirma. 34, confirma. 4298. Azul 4298, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette até o 03, Azul 4298. 1922, reforma um helicóptero, um Alfa Serra 50, decolado a aproximadamente 3 milhas da cabeceira 17, à esquerda do eixo da sua aproximação. Não interfere no seu pouso, vai aproximar para pouso pairado na cabeceira 17. 7, gol, 922. Já que Serra Serra tem condição de fazer pouso pairado na 17? Ok, está autorizado então a aproximar para o pouso parado na 17, reporte na curta final. O vento é 110 graus com uma dezena de nós. Gol 922 confirmado, o vento 110 graus com uma dezena de nós, livre pouso na 10. Livre pouso na 10, gol 922. O vento 120 graus com uma dezena de nós, QNH 1018, reporte no solo controlado. 1018, revolta no solo controlado do lugar do Graé, o Terra. No solo 01, ao livrar à direita, chame o solo em 121 decimal 9 e tenha um bom dia. 219. Serra Serra no solo 02, frequência livre, até já. Salvador, bom dia, Gol 9922. Gol 9922, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, portão 06, Gol 9922. Bem, estacionamento, TAM 3179, está no gate 5. 3179, aguarde. Dando. Passação Oscar Lima X-Ray, confirme o parte pista que decola. Sim, seu guarda de copa. Tem a posição 23? Voo 932, posição 06. Obrigado. Kilo Lima, confirme visual com campo. Afirmativo, visual com campo. Chame a torre, 9895. Kilo Lima. 1895 Lima. Palatão Oscar Lima X-Ray, autorizado Vitória da Conquista, nível 180, saída Arbo após direto conquista. Pista 17 com primeira curva à direita. Acione 5166, frequência do controle 120.8. Confirme pessoas a bordo. Atualiza um hangar de helicópteros aí aproximadamente a 3 milhas da cabeceira 17. Vou procurar ele aqui. Anguinha em Serra Serra, confirme pista 17, confirme o pátio. Sente, aguarde copia. 3179, coordenando com a equipe de solo, reporte para a taxa. Exato, reporte para a taxa.